Então, olha, quero agradecê-la imensamente, novamente, por todo o esforço que representou para você, tanto como pessoa, porque muitas vezes a gente tem que até se expor por aquilo que a gente ama. E você, sendo muito tímida, fez questão de dizer: não, eu tenho que superar isso por aquilo que é a minha religião, por aquilo que eu amo. Então, assim, um agradecimento assim, bem grande mesmo. E o nosso muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e principalmente mostrarmos a nossa religião para o mundo, né? Sem regras, sem preconceitos, para que as pessoas entendam o que é Umbanda, que é uma religião igual às outras, né? E isso é que é fundamental. A gente sabe a realidade das coisas, muitas vezes vêm aos terreiros para. Pensam que é outro tipo de trabalho, mas conheçam, leiam um pouco da nossa religião, leiam principalmente, estudem. E só assim têm uma opinião. Porque tudo é assim. Antes de estudar, não vamos ter uma opinião sobre aquilo. Não vamos saber o que é para formar a minha opinião. Certo? Só isso que eu peço. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga. Não, eu que agradeço. Muito obrigada. Graças a Deus. E vamos aprender a aceitar as outras religiões também, da mesma forma que queremos que os outros aceitem a nossa. Saravá, correntes pretos velhos. Saravá, Pai Joaquim das Almas. Graças a Deus. Pode fechar um pouco a porta? Pode, vô. Olha aí, que bonito. Oi, vô. Sabe, filho? Tudo bem? Tá tudo. Graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô muito agradecido do senhor ter permitido a gente fazer esses estudos com o senhor também, viu? trabalho, filho. É só um pouco de mim, filho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente já pode falar com o senhor, vô? Pode. Qual que é o nome do senhor? Pai Joaquim das Almas. Pai Joaquim das Almas. Quando tem das almas assim no nome, o que que quer dizer? O que quer dizer, filho? É. É o ponto de força. É o trabalho espiritual. Trabalho espiritual. Das almas. Claro. O pai Joaquim faz resgate de alma? Sim, filho. Como é que é feito um resgate, pai Joaquim? Segundo o grau vibratório de cada um? Sim, cada um. Entendi. E quais são as maiores dificuldades quando se faz um trabalho desse? É aceitação. Da alma. Aceitação da alma ali que está recebendo ajuda. É. A partir do momento que aceitou a condição dela, trabalho mais fácil. Fica mais fácil para vocês. Pra nós e pra ela. Claro. Claro. Pra vocês e pra ela. E quando a gente tá encarnado, por que que a gente vai para um lugar depois que morre que precisa de resgate? O que que a gente faz tanto? O que você quer dizer que durante a sua passagem? Isso. Nesse plano? É. Veio é sua conduta. Conduta? Não é? Que a gente faz para os outros. Os outros, principalmente para você próprio. Você mesmo. Como é que é para a gente mesmo? O que que não pode fazer? O que que não pode? É, para a gente mesmo. Cada um tem a sua consciência. Cada um sabe o certo e o errado. Não é? Isso. Aí quando você desencarna, vai bom. Vai passar aquilo que tem que passar. Como se fala, vai pagar os pecados. Claro, claro. Então, se a pessoa vai na igreja, já tá bom? Não, filho. Não começam indo na igreja, entrar, rezar e sair. Uhum. E fora da igreja, conta a conduta fora da igreja. Uhum. Isso aqui é importante. Não adianta entrar dentro da igreja, fazer o papel de bonzinho e sair para fora difamando todo mundo. Não ajudando o próximo. Uhum. E principalmente negando a ajuda a si mesmo. Não é? Claro, claro. Mas então nem precisa ir na igreja. É. Você acha que não? Ouvir a palavra de Deus é importante. Ah. Seja qual for a igreja, qual for a casa. Toda a igreja é boa. Toda religião é boa. Uhum. Desde que mude o interior da pessoa. Desde que? Mude. Mude. Mude. Claro, claro. Mudar. Isso, de mudar, né? Desde que mude o interior da pessoa, é bom. Que molda a pessoa. Entendi. Então daí a pessoa pode ir em todas as religiões. Todas as religiões são válidas aos olhos de Deus. São válidas. Não existe melhor nem pior. Entendi. São as pessoas que estão dentro da igreja que precisam mudar. Tá bom? Infelizmente, tem muito preconceito. Desde daquela religião, não existe isso. Existe muito preconceito e o quê? Não tem que existir. Não era, não era para existir. Não. É. Entendi. O que que acarreta esse preconceito? O que faz ele acontecer? O que faz? É. É os religiosos mesmo que erram ou é os outros que são maldosos? Não são as religiões. Uhum. É quem está dentro delas. Ah. Não é? Uhum. Eu não posso sair. Como é que eu vou falar isso para você? Sair por aí falando, vem para minha casa, para minha religião, que é melhor que a sua. São Batista ouve muito disso. Uhum. Candomblé ouve. Não é? Uhum. São as pessoas que fazem esse tipo de preconceito. Claro. Aos olhos de Deus, Criador, todas as religiões são boas, são válidas. Todo estudo é bom. Toda a evolução espiritual é boa. Mas tem que ter um limite para tudo. Tem que ter um limite. Pode ser fanático. Uhum. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. Quando a pessoa é fanático, destrói tudo. Quando existe fanatismo religioso, não adianta. Quando existe fanatismo religioso, destrói tudo. É isso que acaba com. Mas não é bonito uma pessoa. Pode falar. Fala, filho. Não é bonito uma pessoa querer convencer a outra daquilo que ela vê de maravilhoso na religião que ela frequenta? É, filho. Mas não é bonito obrigar. Cada um segue, entra numa casa de coração aberto. Uhum. E segue aquela religião. Uhum. Com amor, dedicação. Uhum. Ninguém obriga ninguém a nada. Tá certo? Certo. Entendi. Claro, ficar obrigando. Não. Não pode. Falar com amor, com carinho da religião que professa, pode, né? Isso. Dizer pro outro, a minha é certa, a sua é... A sua é errada, não. E eu vou te tá errada é você. Uh-huh. É exigir que os outros sigam as suas pegadas. Uh-huh. Não. Vai dar tudo. ajudou mesmo. Desde que se pratica amor, caridade, principalmente amor ao próximo. Uhum. É válido. É bom. É bom. Claro. Quando o senhor fala... Ah, pode chamar. Todas as religiões ensinam que tem que se ter amor ao próximo. Uhum. É a primeira coisa a ser ensinada, praticamente. Por que é que não se pratica? Então, aí eu falo pra você, é a evolução de cada um. Ah, é a evolução de cada um. Cada um que está nesse plano. Uhum. Não, não, é bom ouvir o senhor aqui. É que eu falo, às vezes eu acho que daí o senhor já terminou, mas vamos lá. Quando o senhor fala e de coração aberto, fala sobre o coração aberto, o que as pessoas devem entender com isso? Coração aberto? É. Sem julgamento. Ter um coração aberto, né? É. Aceitar tudo e todos dentro de uma casa. Uhum. Aprender a aceitar. Aquele filho do terreiro é diferente do outro, porque não aceitá-lo? Porque julgá-lo? Muitos não pensam, ele precisa da ajuda. Não pensam dessa forma, julgam as atitudes que ele tem. Julgam as atitudes que ele tem. E não pensam, ele precisa de ajuda. É. Como ajudá-lo? Em que ponto podemos ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor? Ah. É. Aonde? Vamos começar por onde? Uhum. Será que é uma pessoa sozinha? Esse tipo de coisa que nós queremos dentro dos terreiros. Vocês não querem? Não, nós queremos que os filhos vejam as coisas dessa forma. Ah. Sim. Que sigam os ensinamentos dados pelos guias. Uhum. Claro. Por que que a Umbanda, as religiões que têm a manifestação como espírito para a caridade, ou a manifestação do espírito em si, não pergunta para o espírito para saber se está indo certo, se está fazendo certo, e às vezes toma uma decisão por si próprio? Está indo certo o quê, filho? Ah, as práticas da casa, as visitas nos outros terreiros, a falta de visita, a falta de união. Filho, os guias muitas vezes mostram. Mostra. O dirigente. Às vezes o ego e a vaidade não deixam, filho. Você sabe o que é que destrói o médium? O quê? O ego e a vaidade. Nossa. Eu estou, quando o médium, não estou falando só dirigente, estou falando de todo médium. Uhum. Depois na cabeça eu é que sei, a casa é minha, eu é que mando. Uhum. Oh, filho, não, a casa é das entidades. O médium tem que entender que ele serve de instrumento para as entidades. Uhum. Fazer a prática da caridade através da incorporação. Certo? Certo. Então, tem que deixar o guia-chefe descer e falar como é que quer, como é que não quer. Ele melhor, sabe? A casa é dele. Sim. Não é? É. Que na matéria pode ser o dirigente do dono. No astral não é assim que funciona. Não é? Não. Como é que funciona o astral? O astral que quem, como é que funciona, é o dirigente da casa que sabe. Uhum. Aqui o dirigente só manda na matéria, o resto não. Não faz sentido o dirigente. O guia-chefe deixa falar, eu quero assim. E o dirigente gente fala não, que era assim. Não faz. Não faz? E acontece isso? Acontece, filho. Ué? Acontece. E aí que as coisas começam a desabar. Ah. Tá bom? Entendi. E nem adianta. Nem adianta perguntar, mas por quê? Pode até perguntar. Sem questionar, sem julgar. O candidato sabe o que está fazendo. É. Sabe. Claro. A resposta aparece. Mas no tempo que o encarnado quer. É no tempo que nós quer. Claro. Quando estão preparados para receber as coisas, aí nós explicamos tudo. Aí vocês explicam tudo? É. Como é que faz para ficar preparado para receber uma explicação importante? Vou falar uma coisa para você. Muitas das vezes, os que é chefe, deixa e fala. Nem o próprio dirigente sabe. Muitas vezes acontece. Como é que faz para preparar o terreno? Isso. É um trabalho sutil das entidades. As entidades trabalham no meio dos médiums sem eles darem conta. Não estou falando só no terreno, a fazer trabalho. O dia a dia de cada médium. Aquele que está preparado, nós mostramos as coisas. Muitas vezes em sonho, nas viagens astrais, quando fazem. É assim. É. Claro. Nossa. Há muita coisa que não é mostrada, porque o médium tem que passar por aquele ensinamento. Aquilo tem que acontecer pelo aprender. Não é? É. Senão, se ele estivesse tão envolvido que não precisava de aprender nada, não estava aqui nesse planeta. Se estivesse tão evoluído que não precisava aprender nada... Eu não estava nesse plano. Não estava nesse plano? Não, filho. Estava lá a trabalhar com nós. Claro, claro. Quando o senhor fala plano, é a condição de encarnado, né? É. Entendi. Se for... Pode ser, filho. Quais são as maiores misérias do encarnado, na sua opinião, vô? Tantas. Tantas? Tantas. Eu não consegui estender a mão ao próximo. Isso entristece o preto velho. Eu não consegui se pôr no lugar daquele que passou, seja pelo que for. Não ajudá-lo. Sabe? Se não conseguir estender a mão ao próximo, não ajudar o outro na dificuldade que passou. Julgar. Ah, julgar. Esse povo julga muito. Sem saber limitar das coisas, o povo fala. Por quê? Mau hábito. É mau hábito, né? É? Precisa da chibata. Para lá na linha. Claro. Precisa da chibata para andar na linha. É. O vô fez uma analogia com chibata. Claro que o vô não quer uma violência, mas qual que é a chibata que come no lombo do encarnado que o vô está se referindo? As provações. Aí. São as provações. E quem está ouvindo o vô e não sabe ainda o que, que é uma provação? Dá exemplo de uma, vô. Meu filho, você não sabe o que, que é uma provação. Os encarnados passam por isso todo dia. Ah lá. Sabe o que é que falta mais nesse povo? Fé. Fé. Muitos falam, eu tenho fé. Eu acontecer. Por que esperar esse dia? Levante e vai, faz acontecer. Isso é que é fé. Fé, claro. Não é? É, fazer acontecer. Claro. Se tem fé, é só ir, arrisca a vida. Fica só falando, um dia, um dia. Claro, claro. Então espere esse dia chegar, você deve ser um imortal. Ah, entendi. Quem diz um dia e espera esse dia chegar, o vô tá dizendo que precisaria ser imortal. É, tipo, pode sentar e esperar 50 anos. Se não tem fé pra ir, não adianta. Não adianta, nem depois de 50 anos. Então, espero que as entidades façam um milagre. Milagre? Vem nos terreiros, eu preciso de trabalho. Tá bom. Você procura, não? Então como é que vai encontrar trabalho? Que o vô ajuda. É, ajudo. Ajudo pro merecimento, filho. Uhum. Quem cedo levanta, Deus ajuda, é assim que se fala. É. Eu cedo madruga. Eu ajudo pro merecimento. Eu não vou levar a trabalhar ninguém na cama. Ou seja lá o que tiver a fazer. Não, se o filho sair logo de manhã, procura, posso até acompanhar. Tá certo? Certo. Exemplo, vô. Uma moça que era da religião, daí ela teve a infelicidade de ter no seu relacionamento a parceira dela que traiu e ela incorporava preto velho. Daí ela me procurou e disse, então, você não fala com os espíritos? Cadê o meu preto velho nessa hora? Que conselho que dá pra uma pessoa dessa, avô? Se a pessoa traiu, aí a própria pessoa vai chegar à conclusão. Quem trai não ama. Ah lá. Não é? É. Não vai deitar uma relação fora, por uns momentos de prazer. Uhum. Tá certo? Sim. O seu preto velho dela podia até estar com ela, mas tinha que passar por aquilo, não é? Ah. Sabe pra quê? Uhum. Aprender a se valorizar melhor. Pra que vai querer uma pessoa que trai ao seu lado? O amor. O amor próprio está onde? Não é? É. Então, se refere à traição. Existe tipo de assunto que é o preto velho que fala e tipo de assunto que é a pombogira que fala? Ou não tem isso? Não, filho. Se chega um consulente, ele que gira vai ser aconselhada da mesma forma que a pombogira vai lhe aconselhar. O preto velho tem uma outra forma de explicar, como o caboclo, claro. Como a erê. Mas é tudo o mesmo. Em primeiro lugar, vamos fazer a pessoa ver que tem que ter amor próprio, que aquela pessoa não é certa para ela, que quem trai uma, trai duas, trai três. Certo. Em primeiro lugar, tem que se amar. A seguir, pode dar amor aos outros. Não é? É. Claro. As histórias, vô, eu estou alterando um pouco as situações para manter oculto, né, a dor das pessoas, né? Então não foi bem assim, mas foi alguma coisa nesse sentido. E... e ela largou a pessoa, já agora. É, então. Largou? É, ela descobriu que realmente não era o preto velho que não estava ali. É que o relacionamento não foi cultivado como deveria ter sido, com pequenas atitudes de carinho diariamente. De cada um. Dos dois. A relação não termina só por um teve culpa. É. São duas pessoas, uma relação. É. Aí, tem que acrescentar os dois no que nós falhamos. Vamos seguir em frente, vamos ver. Vamos melhorar, tudo bem. Mas tem que ter consciência que são os dois que falham. Não é? Isso. Daí quando o vô perguntou qual foi o resultado dessa história e alguém está assistindo, vai dizer, ué, mas não é o espírito que está ali? Não é o preto velho? Ele não devia saber o resultado da história? Ele não sabe de tudo? Responde, vô, para quem tem essa dúvida. O preto velho sabe de tudo, do resultado da história de todo mundo, quem está passando aqui em cima com o avião hoje. Quem que passa onde, filho? Com o avião aqui em cima da gente aqui, ó. As entidades sabem de tudo. Uhum. Sabe? Você acha que sabe? Eu não acho não. Acho que tem como se informar de tudo, com o tempo, com um tempo respeitável, né? Considerável. Sim, filho. Uhum. Você quer me falar? Uhum. Por que o preto velho não falou pra ela que ela ia ser traída? Não, eu tô dizendo assim, às vezes tá alguém dizendo e o vô falou qual que foi o resultado dessa história aí. Daí alguém tá dizendo, vai dizer assim, ah, mas o vô perguntou qual foi o resultado, ele já não sabe. É só pro vô explicar pras pessoas que vocês não sabem de tudo, né, vô? Não, filho. Tudo. Claro. Nós falamos da cauterização, uhum, da ordem de lei maior. Certo. Não é? É. Se aquela pessoa não está preparada para ouvir certas coisas, uhum, nós não falamos. Uhum. É. Ah, vovô. Como que o senhor define a Umbanda? Como que define a Umbanda? É. Amor, respeito, dedicação, evolução. Uhum. Amor, respeito, dedicação, evolução. É. Principalmente caridade. Caridade? Uhum. Mas todo médium tem que ter consciência que entra na Umbanda não é para fazer caridade ao próximo, mas para ajudar ele próprio, em primeiro lugar, uhum, a se tornar uma pessoa melhor. Aí sim, aí já pode dar conselho ao próximo, já pode ajudar. Claro. Quem que não está ainda preparado para ajudar o próximo? Como que ele descobre isso? Como? É. Como eu sei se eu estou preparado ou se eu não estou ainda para ajudar o próximo? Com a sua conduta. Uhum. Se você não serve de exemplo para ninguém, como é que alguém vai te respeitar? A sua conduta, principalmente. Seja dentro ou fora do terreiro. Uhum. Claro, a conduta. Dizem assim, que a educação vem do berço. Segundo o vô, quem que é mais responsável pela educação das pessoas? O pai, a mãe, a escola ou a religião? É todo um conjunto, filho. Ah. Um pouco de tudo. Se não tem em casa, quando entra pro terreiro, tem que ter educação mediúnica, principalmente. Ah. A vida ensina também. Isso é um pouco de tudo. Se cada provação que a pessoa passar, uhum, tirar daí uma lição, uhum, vai aprender a te que é disciplina e educação. Vai. Claro. Então tudo tem ali em si o potencial de aprendizado e crescimento. É. É assim? É. Uhum. Claro. Pai e mamãe tem que ter noção que é responsável pela criação da criança, certo? Que é o que serve de exemplo para aquela criança. Tá certo? Sim. Assim é dentro do terreiro. Ah. O dirigente também tem que ter isso na cabeça. O dirigente também tem que ter isso em mente ali. Que eu tenho que ser um exemplo para os seus filhos. Como que um dirigente sabe que ele está sendo um mau exemplo, se ninguém fala? Fala. Fala. Os guias, sobretudo, né? É. Falam entre si. O multimédio esquece que acaba no ouvido do dirigente. Né? Fala. As entidades fazem que isso aconteça. O multimédio fala e depois fala. Falei sem querer. Não foi sem querer. É. Tinha que falar. Tinha que falar. Quando uma pessoa sabe que ela está pronta para pegar a direção de uma casa? Quando que ela sabe? Quando que ela sabe? Como que ela sabe? Primeiramente, essa ordem de indivíduo astral. O chefe da casa que fala. Não basta só querer, tem que fazer por isso. Tem. Não é? É. Entendi. Entendeu? Sim. A ordem tem que vir do astral. Depois não basta querer, tem que fazer. Não basta só falar, vou abrir uma casa. Uhum. É, sem estrutura, sem alicerce, nada. Não dá? Não dá. Espiritualidade não se brinca, filho. Não. Falta muita gente entender que é coisa séria. Exige estudo, dedicação, amor. E tem que estar preparado para tudo, para receber todo mundo que entra. Tem que principalmente ter uma palavra de conforto. E que ter um abraço. Isso tudo. É que faz uma casa. Uhum. É que ter respeito pelos guias, dirigente e seus irmãos. Isso tudo faz uma casa. Uhum. Não adianta só ir no terreiro. Só vou no terreiro. Vem no terreiro fazer o quê? Pergunta. Faz pergunta para o médium. Uhum. Não sabe falar. Então, filho, mas o dirigente não pode exigir. Cada um tem que doar aquilo que quer. Ao longo do tempo, vê o desenvolvimento do médium, a dedicação que o médium tem, isso tudo conta. A dedicação conta. É, o estudo. A palavra com seu irmão. Estou no conto, no médium. A palavra para o irmão, isso tudo conta para o médium. É. Certo. Claro. Quando falo no irmão, não falo só dentro do terreiro. Uhum. Falo fora. Um bandista tem que levar a palavra para todo lado. Confia o cabo. A Umbanda abrange todas as religiões. Tá certo? Uhum. Tem que entender. Tem que respeitar. Do mais pequenino ao ao mais velho, vice-versa. Respeitar. Claro. Seja no trabalho, seja na família, vida pessoal, que respeitar. Não se pode exigir dos outros aquilo que você ainda não é capaz de fazer por si próprio. Entendi. Tô falando muito? Não, tá bom, tô gostando. Então, vô, quando a gente fala de Umbanda, é preciso, para eu virar dirigente, conhecer várias casas, saber diferentes formas que tocam a Umbanda, ou basta eu saber o que meus guias querem e trabalhar em cima daqui? Não, tem que ter a mente aberta. Você tem que visitar outras casas, tem. Cada casa tem seu fundamento. Não é? É. Uma das coisas que não pode haver é eu chegar numa casa e falar. Nesse caso, estou falando do meu cavalo. Mas não é assim, é assim. Não. Cada um que cozinha na sua panela. Cada um que? Cozinha na sua panela. Cada um que cozinha na sua panela. É. Tá certo ou errado? Ninguém tem que falar. São ordens do guia daquela casa. É assim que ele trabalha. Tem que respeitar. Tá certo? Certo. E quando se diz assim, não, mas isso daí não é Umbanda. E aí? O que é que não é Umbanda? Aí você faz a pergunta à pessoa. Ah. O que é que você sabe sobre a Umbanda? Aí você espera a resposta. Não, então. Claro. Vai dizer aquilo que a pessoa vai dizer, aquilo que ela tem como experiência só, né? É. E aí? A mente tá aberta. Que não tem, né? Pra aceitar as outras religiões. Pra ir nas outras casas. Pra aprender. Por que que dois pais de santo não podem sentar e trocar ensinamento um com o outro? Por que que dois pais de santo não podem sentar e trocar ensinamento um com o outro? Por quê? É. Boa pergunta. Por quê? Isso só somaria, né? Isso só ajudaria. É. Fortaleceria a religião. Fortalece. É. Desde que haja respeito pela casa um do outro, isso pode acontecer. O guia daquela casa pode deixar dar um ensinamento, o outro pode deixar, olha, o meu guia ensinou assim, assim, tá errado, não tá errado. São duas entidades, trabalham em linhas diferentes, de maneira diferente, mas não tá errado. Certa vez um dirigente disse, mas eu já tenho 40 anos de Umbanda. Eu cheguei naquela casa, estava todo mundo fingindo, quebrei tudo santo, virei o negócio, fez todo mundo passar vergonha. Aí você perguntava, e você foi feliz? Foi bonito de se ver? Daí eu disse assim, mas a minha Umbanda... Ninguém vai macular com falta de vergonha na cara. Não entendeu ainda, né, avô? Não entendeu. Ficou bonito uma coisa dessa? Não. Primeiro lugar, tinha que entrar, tinha que respeitar quem estava lá. Pela pessoa humana, né? Podia mudar, mas aos poucos. Tem que trocar as ideias. O que fazer de forma... forma diferente. Não pode entrar e quebrar tudo. O que é isso? Isso é falta de doutrina. Falta de doutrina? É. Tinha que doutrinar primeiro esse Pai Santo. A justificativa que ele deu e achou correta, ainda acha, é o amor incondicional que ele tem pela religião e não quer que surja o nome dela. Isso se chama fanatismo, filho. Ah. Qualquer umbandista faz o que ele quiser. Pode ter certeza que amanhã ele vai ser cobrado por isso. As pessoas têm que ter outra conduta. Tem que pensar de uma outra forma. E nem julgamento possível. Se é que é possível. Se é o quê? Se é que é possível. Se é que nós estamos aqui para isso. Para tentar viver sem julgamento. É, filho. Claro, claro. Porque a Umbanda que ele conhece não pode misturar com a Umbanda que estava praticando naquela casa. É. Por quê? É, a época antiga testava com o charuto na mão para queimar. Estava incorporado mesmo. É, tem que ler sobre a incorporação. Como é que é feita a incorporação? É, então. No passado eles eram mais rígidos, né? Era. Isso era. Hoje em dia o médium já tem mais pronto estudar. Tem muita coisa para estudar. Ela não precisa mais disso. Não precisa mais. Não. Claro. Entendi. É não fazer julgamento, né? O senhor falou lá atrás. É. Claro. Bom, o que que um consulente pode chegar e pedir para um preto velho e o que que ele não pode pedir? Bom, você tocou num ponto. Mas vai perguntar o que que eles pedem. Isso. Pede dinheiro, pede amor, pede tudo. Pede dinheiro. Aí eu pergunto. Amor. Você procura e trabalho? Tudo. Não. Você não procura o dinheiro, mas vida do céu. Não cai nada do céu, só chuva. Nossa. A pessoa tem que fazer pela vida. Tem que ir à luta. A entidade deixa do terreiro para orientar, para ter uma palavra de conforto, para ajudar, principalmente, na espiritualidade da pessoa. E trabalhar no campo da espiritualidade. Primeira coisa é ativar o trono da fé naquela pessoa. Ativar o trono da fé. É, tem que ser a fé, tem que ser ativada. Ah, muitos falam que tem fé. Isso. Mas não tem fé para fazer as coisas. Não fazer nada acontecer. Ficar à espera. Com milagre. Claro. Eu não tenho assim muito assunto que não possa ser tratado. Não tem assunto tabu. Não. Com preto velho. Umbanda não tem assunto tabu. Tabu quer dizer que não se pode falar. É. Pode falar tudo na Umbanda. Tudo? É. Tá certo. Ah, tá bom, velho. Agradecido. Pode falar tudo. Que os dias estamos aqui para esclarecer. Para orientar. Claro. Sim. Como é que é no mundo astral? Preto Velho trabalha só com caboclo e as crianças? Ou trabalha também com os Exus e as Pombogiras? Trabalho com Exu. Uhum. Trabalha também com a Pombogira. Não tão ativa. Ela é mais passiva, mas... Agora com o Exu ele trabalha. Entendi. E quando vai num trabalho de resgate, existe assim perigo real nesse trabalho para o Preto Velho enquanto executa o resgate? O Preto Velho também fica camuflado, filho. Assim como o Exu faz, o Preto Velho também faz. Fica camuflado. Uhum. Mas quem vai lá no umbral, Exu, uhum. Preto Velho fica numa linha mais à frente, uhum. Vai receber. Uhum. Entendi. Mas existe um risco, tem que camuflar também. Então, esse risco é o quê? Existe risco de acontecer o quê? Quando vai fazer um resgate? Entendi. Então existe o risco, por isso existe essa união, esse trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Uhum. Claro. Entendi. E o senhor no astral usa alguma ferramenta mágica? Só a bengala. A bengala? Entendi. Claro. E quando vocês recebem uma ordem de um superior, como que essa ordem é transmitida? O sigilo. Ah. O sigilo. Trabalho subtil. Claro. Naquela linha. Claro. Entendi. O Preto Velho ainda tem obrigação de reservar tempo para estudo? Claro que tem, filho. Uhum. Estamos sempre a aprender. Como? Estamos sempre a aprender. Vocês estão sempre a aprender. Uhum. Depois que o senhor morreu até esse momento de agora, qual foi a coisa que o senhor aprendeu no mundo astral, que o senhor achou mais interessante e que de repente transmitir para a gente podia ser útil? O respeito pelo trabalho de cada um. Nenhuma entidade passa à frente da outra. Ah. Respeito pelo trabalho. É por isso que quando eu deixo no terreno, eu falo sobre respeito. Uhum. Porque se nós lá temos, com todas as outras entidades, aqui também tem que ter. E sou rígido nisso. Aqui também tem que ter e o senhor é rígido. É, sou rígido nisso. Com isso. É. Claro. Entendi. Ou seja, o senhor cobra. Um comportamento que condiga com esses valores, yeah, de respeito ao que cada um representa. É, sim, filho. Uhum. Você falou a palavra certa, valores. Olha. Valores. nenhuma entidade deixa no terreiro em vão. Em vão? Sim. Quando desce, tem que trabalhar. Tem que passar um ensinamento para o seu cavalo. Nem que seja uma coisa assim pequenina, mas passa. Passa. É isso que o povo precisa entender. É realmente. É o não julgar, né? É. Falo muito essa palavra, filho. Porque aí a pessoa perde a oportunidade de ouvir. Perde. A gente perde a oportunidade. Claro, claro. Nas colônias espirituais, o que que eles falam de Deus? O que que falam de Deus? É, o que que ele é, daqui em espírito, dá para senti-lo mais do que encarnado, como é que é? De todas as formas dá para sentir. Basta aceitar ele. É a força maior. É o nosso Criador, não é? Sim. Cada filho tem que saber chegar a ele, seja encarnado ou desencarnado. Eu, preto velho, se eu me afastar dele, como é que fica? É. Eu é que fico assim, ó. Que lindo. Agora não. Se aceitar ele, aquele que tem poder de tudo, força de tudo, vou trabalhar. Claro. Tudo é com permissão, permissão dele. Tudo. Nada é por acaso. Nenhum ser humano faz isso ou aquilo porque quer. Não. Quem vem na hora que vem é porque ele quer. Na hora que ele que vai é porque ele também quer. É, sim, Deus quer, né? É tudo segundo a sua vontade. Aí que vem aquela parte. Por que que Deus quer assim? Porque são os desígnios dele. Nós, como desencarnados e encarnados, só temos que aceitar. Tem que haver aceitação em tudo. Entendi. Quando? O senhor ia falar alguma coisa, pode falar. Não, filho, não vou falar nada não. Quando alguém faz uma oração aqui na Terra, preto velho, tô passando por uma situação difícil, não sei se eu fico no emprego, não sei. Aí você vai pensar, será que eu mereço? Então. Tô naquele emprego, tô sempre reclamando, disto e daquilo. Será que adianta eu estar lá? Ou tem que dar lugar ao outro que quer realmente trabalhar? Que quer realmente trabalhar. Tem um trabalho, tem uns pataca. O que que eu tô reclamando? É a conduta de cada um, é como cada um se comporta, é o problema de cada um, é a evolução de cada um. Até a pessoa entender que fazendo intriga não leva a lado nenhum, vai demorar um tempo. Então você fica quieta no seu trabalho, faz o seu trabalho pronto. É o seu ganha-pão, só isso. Entendi. Mas durante essa oração, e ele eleva o pensamento aos céus, com aquele fervor e aquela fé, como é que o preto velho recebe? Chega uma voz na sua cabeça? Ou como é que funciona? O anjo traz um bilhetinho? depois traz o bilhete. Uhum. Aí eu vou falando com esse filho. A preocupação do trabalho é tanta que o filho não para para me escutar. Uhum. Entendeu? Sim. Aí existe concentração. Uhum. Concentra. Concentra que o preto vem e vai falar. Uhum. Quando é coisa mesmo, só que é mesmo. É. Não adianta falar só eu quero. Não adianta. Não adianta. Tem que saber se quer mesmo. Se merece. É isso aí. Tenho um trabalho, mas não dou valor. A cama é mais quentinha. O que é que o filho espera? Ah, a cama tá boa, né? É. Não existe nada sem sacrifício. Nada. A gente está chegando perto dos 5 minutos finais. Quais são as 3 coisas que o senhor mais gosta de ver numa pessoa ali que pode não saber muitas coisas, mas está se esforçando? A fé que deposita dentro do terreiro. Uhum. A vontade de aprender. Falta mais uma. É. E a dedicação. Uhum. Respeitar o próximo. Acatar os ensinamentos passados. Seja do dirigente, seja dos guia. Acata. Uhum. Pronto. Eu gosto do meio que diz assim, se o meu pai falou, tá falado, vou fazer. Facilita o nosso trabalho. É? Não tenho que contestar. Por quê? Tem que perguntar o porquê. Uhum. O que que significa? Mas não tenho que contestar. Tem que estar além de corpo e alma. Uhum. Nesse caso é espírito. Tem que fazer entrega. Entregar totalmente aos trabalhos feitos. Principalmente. Ter um bom pensamento durante a gira, durante os trabalhos realizados. Claro. Se facilita o trabalho inteiro, dos guias. Tem que se doar. Muitos não sabem o que significa doar. Nada. Estão ali. Aí durante a gira, tem aquele tipo de pensamento que eu nem vou citar. Nossa. É. Não vale a pena. Aí, no final da gente tá tutindo, dor nas costas. Dores nas costas por quê, vô? Falta de entrega. Ah, sim. Aí vem falar, tem encosto, não. É carrego pessoal, né? É. Tem que estar tudo sintonizado na mesma energia. Se tem um que tá fora, ter noção. Tem que estar vibrando na mesma sintonia. Assim. Aí que entra aquela parte. Uhum. Tem que ter o pensamento a Deus. Uhum. Elevar o pensamento. Nossa. Tô falando muito? Não. O que eu vou achar inaceitável num comportamento do religioso? Inaceitável? É. Como falei no início, dentro da igreja é o cordeiro, fora da igreja é o lobo. Ah. Não pode. Aí isso chama hipocrisia. Nossa. E que tem boa conduta dentro e fora. Isso. Que seja igual. Se for má conduta, também que seja má dentro, né? É, aí já é corrigido. Mostra o que é. É, já é corrigido. É corrigível. Já é tratado, né? Aí o dirigente, o padre, vai tentar ajudar aquela pessoa naquele ponto. Chamar a atenção. E não puxar as orelhas. Não pode puxar as orelhas porque o filho não pode se sentir pressionado. Ah, né? Ele tem que mudar por ele mesmo. Ele próprio tem que ver o errado e o certo. Com paciência, com amor. Entendi. Claro. E qual que é o limite da rudeza, da dureza que pode ter um dirigente para com o filho? Porque às vezes o dirigente também é bem duro, tem limite. Tem que ter equilíbrio, filho. Não pode ser nem muito, nem pouco. Claro. Tem que ter equilíbrio. Não pode obrigar nada. Tem que ser do coração. O filho, quando vem dar um abraço, não vem de coração. Isso. Não. É mesmo. Ele tem que aprender a mudar a sua conduta. É. Fazendo ver as coisas com calma. Filho, não age assim, age dessa forma. É. Se você agir dessa forma, a seguir vai acontecer isto, isto, isto. Porque toda ação tem uma reação. Sim. Não é? É. Agora sim, tem que saber chamar o filho para cá, para o colo. Né? É. Toda mãe tem que dar no colo. Tem. Toda mãe tem que chamar a atenção também. Sim. Não é? É. Tudo em equilíbrio. Tudo. Nem de mais, nem de menos. Em equilíbrio. Claro. Realmente. Tá certo, então. Qual que seria a sua mensagem final para todos que estiveram estudando conosco aí até agora? Minha mensagem, mais um pouco de amor. Quando falo amor de desejo, coisas carnais. Sim. Mas amor ao próximo, mais um pouco de ajuda, de compreensão, não é? É. E saber ouvir aquela pessoa, entender aquela pessoa. Principalmente saber ouvir. Não sejam precipitados. Ah, para não ser precipitados. Claro. É. É. Colocar a carroça na frente do boi. É. O bandista tem que entender que é junto e que se leva a bandeira do Oxalá para todo mundo. Somos um, banda. Tudo. Não é? É. Tem que ser um trabalho em conjunto. Tá certo. Não dividir. Não dividir. É, o povo divide muito. Divide casa, divide tudo. Ah, meu Deus. Pra quê? Realmente. Somos um só. Não é? É. Divide casa. Divide tudo. Igual marido e mulher quando separa. Tem que dividir tudo, não? Uhum. Não há necessidade disso. Desde que haja respeito, não há. O bandista tem que ter consciência que somos vários. Mas temos que ter mais união. Então, o contrário de dividir seria ter união. Claro. Certo? Ficou alguma ideia que o senhor gostaria de passar para as pessoas, que de repente eu possa não ter feito a pergunta, mas é um assunto que o senhor acha bom falar agora? A minha ideia é essa, sobre a Umbanda. Uhum. Não vamos esquecer, para ser mãe de santo e pai de santo, a ordem tem que vir de cima. Preparação para isso, estudo para isso, vamos aclarear as ideias, para isso é preciso estudo, tá bom? Principalmente, muitas vezes é missão do médico. Às vezes é missão e aquilo já vem desde o berço, mas aí também precisa... Desde o berço, a pessoa quando encarnou, já veio com essa missão. Já veio, né? É. Isso. Então não tem que fazer nada, só esperar a hora chegar. É, você acha que só esperar a hora chegar? Ah, acabei de falar. Tem que estudar também, né? Para clarear as ideias. Claro, claro. Vamos defender a Umbanda. Com unhas e dentes, mas também com cabeça firme, com o pé firme no chão, sabendo onde está pisando, sabendo sobre a espiritualidade, é coisa séria. Não é porque eu quero, eu posso e eu mando. Não. Tá certo. E vamos aprender a aceitar as outras religiões também, da mesma forma que queremos que os outros aceitem a nossa. Não é? Nossa, realmente. Trocar ideia. Uhum. É bom trocar ideia, não é? É muito bom. É. Eu gosto muito. Graças a Deus, né? É, filho. Também sabe outra coisa que eu queria falar. O quê? Muitos chegam nos terreiros, vem pedir ajuda ao preto velho. O preto velho pergunta, filho, quanto tempo você não entra na igreja e reza? Não sei. Ah, então, filho. Você que afastou de Deus Todo-Poderoso, que Deus não expulsa seu filho. Ele não deixa para lá. Você tem que saber chegar até ele também. Uhum. Não é? É. A outros que falam, ah, eu rezo, rezo a minha maneira. Que maneira? É. Pode ter rezar a sua maneira. Porque a partir do momento que vem daqui dentro, é uma oração. Não é? Sim, senhor. Há outros que falam, não rezo. Não reza por quê? Porque eu tenho tudo. Tenho trabalho, tenho comida, tenho. Então não reza para agradecer por quê? Não é? É. Não agradece a Deus por ter tudo aquilo, por quê? Ele faz com que você tenha tudo. Você não agradece? Lembrar isso. Gratidão. Gratidão. Sim, senhor. Gratidão. Tá certo, então. Que Deus ajude você no seu trabalho. Uhum. Bom. Tá bom. Agradeço muito, viu? Todo conhecimento que o senhor passou aqui hoje. Que não falta pessoas para lhe ajudar. Que não vai faltar. Uhum. Que assim seja. Assim seja, filho. Tá certo, então. Graças a Deus. Ah, tem mais alguma palavra final que o senhor quer passar? Não, filho. Tem alguma palavra final? Há muitos filhos que falam assim, Umbanda se aprende no terreiro. A Umbanda o quê? Se aprende no terreiro. Se aprende no terreiro. Junto com os guias. Também se aprende lendo nos livros. Não é? É. Os guias ensinam. Ele te dá 10, incorpora, faz o trabalho. Aí ele vai embora. E você? E o cavalinho, como é que ficou? Entendeu o trabalho feito? Ah, filho. Ah. É por isso que é exigido o estudo do médico. Bom. Aprende junto com os guias, sim. É. Mas também os guias também querem que vocês estudem. Que vocês entendem as coisas. Acontece que é muito feio. Ai, não entendi isso. Não entendeu porque não foi ler. Não foi procurar. Está à espera de quem para dar a resposta? É. O guia. O guia pode dar. Você também tem que fazer o esforço. Tem que merecer. Fazer por merecer. É. Bem. Sim. É isso aí. Fazer por merecer. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então tá bom, vó. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. O universo agradece. Uhum. Os guias agradecem. Louvado seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Benção, meu velho. Abençoa a tua vontade. seu nome? Valentina Maria da Luz Fernandes. Valentina, na casa, você é conhecida como mãe pequena, é assim? Sim. Como ele se refere, mãe Valentina? Uhum. É assim? É. Tá certo. E como que chama o terreiro onde a senhorita é mãe pequena? É o terreiro Ogum Rompe-Mato. Ogum Rompe-Mato. Estou aqui no terreiro de Umbanda, Dr. Sousa Martins. Uhum. Fraternidade Dr. Sousa Martins, eu dou assistência também. Ah. Como médium de trabalho. Como médium de trabalho. Como mãe pequena. E como mãe pequena, claro. Quem nunca foi mãe pequena, como é que é ser mãe pequena? É muita responsabilidade? Como é que é? É muita responsabilidade. Uhum. O que que faz uma mãe pequena para quem não sabe como funciona ou como funcionam as hierarquias dentro do terreiro? A mãe pequena é o braço direito. Dirigente da casa. Uhum, claro. Com orientação do dirigente, junta a mãe da casa, orienta os filhos. Uhum. E é uma preparação para mãe, mãe claro. Espiritual. Claro, para um dia se tornar uma mãe, né? Uhum. Você já conhecia o diálogo, assistiu e agora viveu ele do outro lado. Ah, depois de sentir tudo isso, como você definiria o que é o diálogo com os espíritos para você? Se assisti a alguns vídeos. Ah. É um trabalho lindo. É um trabalho lindo. É o preto velho, é uma entidade de luz passando ensinamentos. Pronto. Graças a Deus. Existe. Em que lugar que nós estamos aqui hoje? Estamos aqui em Manique. Manique, Portugal. Manique, Cascais. Manique, Cascais, Portugal. Sim, Lisboa. Lisboa. Uhum. Então, para você, você acha que existe diferença no amor que se sente pela Umbanda, pelos guias, que importa se você é brasileiro, se é português? Não tem distinção. Não tem? Não. Há quanto tempo você trabalha com incorporação? Incorporada. Quanto tempo você trabalha incorporada, recebe os guias? Já conheci Umbanda há pelo menos quatro anos. Quatro anos. Uhum. Claro. E você tem algum conselho para dar para um médium que está começando agora? Paciência. Uhum. Que tenha paciência. Uhum. Que tudo que é novidade para nós é um pouco. Pronto. Não consigo falar depois de incorporar. É. Mas paciência. Deixa as coisas fluírem. Deixa as coisas acontecer. Aceita os ensinamentos. Pratica. Põe em prática. Principalmente fora dos terreiros. Uhum. Isso é que todo umbandista, toda mãe espiritual deseja do seu filho. Aprenda aqui e espalha lá fora a palavra da Umbanda. Não é? Esse cara. Claro. Então, olha, quero agradecê-la imensamente, novamente, por todo o esforço que representou para você, tanto como pessoa, porque muitas vezes a gente tem que até se expor por aquilo que a gente ama. E você, sendo muito tímida, fez questão de dizer, não, eu tenho que superar isso por aquilo que é a minha religião, por aquilo que eu amo. Então, assim, um agradecimento, assim, bem grande mesmo. E o nosso muito obrigado. Eu que agradeço.